Tiago, sabia que as expressões idiomáticas da língua portuguesa podem refletir sabedoria e espiritualidade? Elas até se conectam com lições da Bíblia e mostram a beleza do nosso idioma. Sério? Então, a língua portuguesa tem tudo isso? Tem sim. A língua portuguesa é um verdadeiro tesouro de sabedoria e beleza. É cheia de expressões idiomáticas que carregam significados profundos e culturais. Assim como a Bíblia pede que a gente compreenda suas palavras com discernimento, também podemos explorar a riqueza espiritual e linguística do nosso idioma. E na Bíblia, isso aparece como? Um exemplo clássico é olho por olho, dente por dente. Mas, no Novo Testamento, Jesus ensina a não revidar o mal com o mal. Ele mostra que o verdadeiro entendimento das palavras vem do amor e do perdão. Metáforas que inspiram e ensinam. Então, as metáforas bíblicas também são como expressões idiomáticas? Exatamente. As metáforas bíblicas são como expressões idiomáticas divinas, cheias de sabedoria e profundidade. Jesus usava parábolas para ensinar verdades espirituais. Um exemplo marcante é a parábola do fermento que leveda toda a massa, que lembra que pequenas ações podem gerar grandes transformações. Tesouros linguísticos da nossa gramática. E quanto às expressões idiomáticas do português? Explorar essas expressões é como descobrir pérolas escondidas. Elas revelam a criatividade e a alma de um povo. Assim como a Bíblia nos orienta espiritualmente, a nossa gramática sagrada nos guia na arte de comunicar pensamentos e emoções com beleza e propósito. Então, linguagem e fé caminham juntas? Caminham sim. Da mesma forma que a palavra de Deus ilumina o espírito, a linguagem bem usada ilumina o entendimento. E usar expressões idiomáticas com sabedoria é uma forma de unir fé, cultura e comunicação.